Considerado, nunca tive medo, sem nenhum ponto fraco. Era assim que eu me via, perante aos inimigos. O meu cinco janela, melhor amigo. Ficava indignado, meu irmão vinha pro sermão. Moleque, você procura sua própria destruição. A mãe tá lá em casa, ó, até acendeu uma vela. Não conseguiu dormir, rezando à sua espera. E é isso que você acaba dando em troca. Qualquer dia desse ela amanhece morta. Você tá se matando, há muito tempo eu tô de luto. Só que o pior de tudo tá levando a minha mãe junto. É embaçado, essa frase se repete. Pra gente dar valor, primeiro a gente perde. Comigo foi assim que aconteceu. Por isso eu tô aqui pensando por que não eu. Por que não? Morto. Minha mãe, meu pai, por mim só desgosto. Tudo que eu podia fazer de mal eu fiz. Se eu morresse, ia ter muita gente feliz. Sempre acordado, vinha a lua, vinha o sol. Louco, chapado, cheio de rupinol. Minha cabeça prêmio, eu sei, ouvi falar. Pouco me importava quem queria me matar. Muitos já tentaram, fizeram até casinha. Quase caí na lábia da mina, mó vadia. Só que me liguei antes e o brinquedo funcionou. A safada gritando, não me mata, por favor. Só não me de bala na cara daquela mina. Em consideração porque conheci a família. Ao contrário comigo, não foi o que aconteceu. Por isso eu tô aqui pensando, por que não eu? Por que não? Farinha tranquila, de cabeça fria. Meu pai quando me viu, logo entrou em casa. Abracei a minha mãe, nem olhou na minha cara. Com jeito diferente, tipo, me rejeitando. Eu sem entender nada, minha irmã me empurrando, me xingando, me chamando de assassino. Mas se eu for ver a mina, não entendi o motivo. Eu sei que eu não sou santo, mas não fiz nada com ela. Só que pra mim já era, não é cena de novela. Se dependesse de mim, eu voltaria atrás. Até teria ouvido os conselhos do meu pai. Só que invadiram o barraco, tentando me matar. Mas não se contentaram porque eu não tava lá. Aí não me conformo, ó, vê só a pilantragem. Mataram meu irmão pra não perder a viagem. Por que não?